Vocês são o sal da terra, mas se o sal perdeu o sabor, pra que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para mais nada. Vocês são a luz do mundo, é impossível esconder. Uma cidade construída no alto de um monte não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem seu Pai que está no céu. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, pra que servirá? Vocês são a luz do mundo, é impossível esconder. Uma cidade construída no alto de um monte, da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem seu Pai.